Como renunciar? Como renunciar? Ah, Bimala, é exclamação ou indagação? Como renunciar? Como renunciar? É, ir para o meio do mato e ficar lá? Que história que é essa aí? É, jogar tudo fora, vender tudo? Dar tudo para os pobres? Como ia ser a história aí? Ai, Bimala, não é fácil. Eu me acostumo, uma hora eu me acostumo. Eu tenho que me acostumar então. Ah, certo. É, o que eu achar melhor? É uma pergunta. Eu ou o ouvinte? Ouvinte. E você? Você que está ouvindo, você acha que é como renunciar? É uma afirmação ou é uma indagação? Como renunciar? A ideia é essa. A ideia é me deixar perdido aqui, Bima. Você conseguiu. Não sei se conseguiu deixar o ouvinte perdido, mas que conseguiu me deixar perdido, eu acho que o melhor é eu renunciar mesmo. Eu vou renunciar a você, viu, Bimala? Vou renunciar essa vida material, vou renunciar tudo, vou largar tudo e vou para o meio da floresta, viver igual os macacos, pelado. Ah, mas sem as macacas? Ah, aí não dá, né? Ficar sem as macaquinhas? Ah, não, aí não dá, hein? É, essa renúncia do macaco essa renúncia do macaco não funciona. Tá bom. Tem que renunciar de verdade. Bom, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita hoje, 6.2. No programa de hoje é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita. Como renunciar? Capítulo 6, verso 2. Vai abrindo o seu Gita aí. Bom, o Festival Transcendental Hare Krishna ainda dá tempo para algumas pessoas, né? Dependendo da parte do mundo que ele está, ainda dá tempo de cantar, dançar, comer. Ah, depois faz o convite, tá? E o jejum? Quebra o jejum nessa segunda-feira. Depois o Gita fala sobre quebrar o jejum, faz o convite. E o retiro? Vai falar sobre o retiro também? Ah, depois do Gita, tá bom. Então nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e também o livro Krishna, se eu não falar demais. Tá bom, Bimala, o culpado sou sempre eu. Então tá bom. Então vamos ver hoje como renunciar, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bom, vamos lá. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é. Capítulo... não lembro. Tem que olhar. Calma, Bimala, vou olhar. capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 6, isso, capítulo 6, verso 2. Sankhya Yoga, não é? Não é Sankhya Yoga? É, uma, quem sabe com o tempo eu decoro. Melhor, eu queria estudar o Bhagavad Gita como ele é, pelo menos. É, quem sabe um dia, né? Se esse desejo for sincero, então um dia Krishna vai dar essa misericórdia da gente estudar. Prabhupada falou, né? Prabhupada, os mestres falam, estudar seriamente o Bhagavad Gita como ele é, porque no Bhagavad Gita, como ele é, tem todo o conhecimento e todas as respostas. Se bem que eu já estou satisfeito, né? Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Não tenho mais todas as dúvidas que eu tinha. Os devotos responderam e também eu vi no Bhagavad Gita como ele é todas as respostas. Então estou feliz, satisfeito e não sou nem devoto. Só de ser amigo dos devotos e ler o Bhagavad Gita como ele é, já estou satisfeito. Mas, tudo bem, né? Como a gente sempre quer mais... E todo mundo deve querer mais, porque o conhecimento sobre Deus é ilimitado, não tem fim. O Bhagavad Gita é como o céu ilimitado e cada um voa segundo a sua capacidade, né? E a gente pode voar cada vez mais alto na compreensão de Deus, no Bhagavad Gita como ele é. Tá bom, já parei de falar, ler mais e falar menos. Não, a senhora tem razão. Sim, senhora. Então vamos lá. Vamos tentar cantar o verso 2 do capítulo 6. Jam saniyasam iti prahu jogantam viri pandava nahiya saniyasta sankalpo jogi bhavati kashchana. Tradução palavra por palavra. Jam, o que? Saniyasam, renúncia. Iti, desse modo. Prahu, dizem, Jogan, estabelecer elo com o Supremo. Tam, isso. Vidi, você precisa. Desculpem, você precisa saber. Pandava, ó filho de Pando. Na, nunca. Ri, certamente. Asaniyasta, sem desistir. Sankalpa, a própria satisfação. Yogi, um transcendentalista místico. Bhavati, torna-se. Kashchana, ninguém. Tradução completa. O que se denomina renúncia é o mesmo que yoga, ou estabelecer o elo com o Supremo. Pois ninguém pode se converter num yogi se não renuncia ao desejo de gratificação dos sentidos. Tá vendo? Que legal, hein? A verdadeira renúncia, sannyasa yoga, ou bhakti, significa que a pessoa deve conhecer a sua posição constitucional como entidade viva. É, saber quem sou eu, né? Então, todo mundo... Vira e mexe e fala, não, porque tem que ter autoestima, autoestima tem que estar lá em cima, você tem que se autoestimar, sua autoestima tem que estar em alta, tem que estar lá em cima, mas como a pessoa vai se autoestimar, se ela vai ter autoestima, se ela não sabe quem é ela? Não tem. Então, o que acontece? A pessoa cultiva aí a falsa autoestima. E aí não passa muito tempo, ela cai de novo, fica em depressão, deprimida, né? Fica para baixo. Por quê? Porque não sabe quem é ela, não vive a vida verdadeira. E se não vive a vida verdadeira, a vida material é cheia de altos e baixos, é diferente da vida real. Então, verdadeira sannyasa yoga, verdadeira renúncia, verdadeira yoga significa... que a pessoa deve conhecer a sua posição constitucional como entidade viva e agir em conformidade com tal posição. A entidade viva não tem identidade independente e separada. Ela é a energia marginal do Senhor Supremo Krishna. Quando está enredada pela energia material, está condicionada. E quando está consciente de Deus, consciente de Krishna, ou ciente da energia transcendental, então está em seu estado real e natural estado de vida. Aí sim, a autoestima fica lá em cima, fica, né, está, fica lá em cima. Por isso, quando a pessoa está em completo conhecimento, ela para com toda a gratificação material dos sentidos, ou renuncia a todos os tipos de atividades gratificatórias dos sentidos. Então, para começar, sem falar na maior de todas, na mais elevada de todas as yogas, que é a Bhakti Yoga, sem falar nessa melhor yoga de todas, né? Sem falar nisso, para se fazer qualquer tipo de yoga, tem que se renunciar ao quê? Ao gozo dos sentidos. E qual é o maior gozo dos sentidos? Sexo. Então, sem a pessoa praticar celibato, ela não pode começar nenhum tipo de yoga. Agora imagine começar a maior ou a mais elevada de todas as yogas, que é a Bhakti Yoga. Então é isso, renunciar, parar, parar com o sexo mental, né? Vamos começar pelo mental, físico e o sexo é, com outra pessoa, né? É porque o sexo pode se fazer com seis sentidos, incluindo a mente, ou com mais seis sentidos da outra pessoa. Então é parar. É parar. Ela para com toda a gratificação material dos sentidos, renuncia a todos os tipos de atividades gratificatórias dos sentidos. Isso é praticado pelos yogis, que restringem os sentidos do apego material. Yogi de verdade, e não um farsante, mais um farsante. Mas uma pessoa em consciência de Krishna não tem nenhuma oportunidade de ocupar os seus sentidos em nada que não seja para o propósito de Krishna. Aqui mais uma vez falando que nós não precisamos reprimir os sentidos, e o sexo, o tato é um deles, né? A gente só precisa se ocupar os sentidos na consciência de Krishna, porque quem está ocupado em consciência de Krishna, quem faz a Bhakti Yoga de verdade, a Yoga de verdade, não tem nenhuma oportunidade de ocupar os seus sentidos em nada que não seja para o propósito de Krishna. Portanto, uma pessoa consciente de Krishna é simultaneamente um renunciado de verdade, um sannyasi e um yogi, um meditador de verdade. O propósito, não vai ficar meditando igual o macaco, né? Vive pelado na floresta, mas está sempre com as suas macaquinhas ou pensando em encontrar ou pegar uma macaquinha, né? Como as pessoas comuns aqui estão sempre pensando em pegar uma pessoa, vamos falar assim, hoje em dia é assim, irmão. Pegar uma pessoa para fazer sexo, né? Está sempre pensando, oh, quem que eu vou pegar hoje, quem que eu vou pegar hoje, né? É, então, o yogi de verdade, o renunciado de verdade, não pensa assim. O propósito do conhecimento e de restringir os sentidos, como se prescreve nos processos de jnana e yoga, se realiza automaticamente em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Se a pessoa for incapaz de abandonar as atividades de sua natureza egoísta, então jnana e yoga não terá nenhum valor. O objetivo real é que uma entidade viva abandone toda a satisfação egoísta e se prepare para satisfazer ao Senhor Supremo Krishna. Só assim, né, alguém vai viver satisfeito. A única maneira de se satisfazer é satisfazer primeiro ao Senhor Supremo Krishna. É porque se Krishna ficar satisfeito, nós vamos ficar satisfeitos. Se Krishna não ficar satisfeito, ninguém vai ficar satisfeito. Agora imagine, né, uma pessoa que nem conhece Krishna, nem sabe o que é Krishna, querer ou ficar satisfeita. Não tem como. Só quem conhece Krishna, Só quem serve Krishna com amor e devoção todos os dias, sob a orientação de um mestre espiritual, pode ficar satisfeito. Desculpem. Uma pessoa consciente de Krishna não tem desejo de nenhum tipo de satisfação egoísta. Ela está sempre ocupada para o prazer do Supremo Senhor Krishna. A pessoa que não tem nenhuma informação sobre o Supremo Senhor Krishna terá, portanto, que se ocupar na satisfação egoísta, porque ninguém pode permanecer na plataforma da inatividade. Nem o suposto impersonalista, né? Porque ele está sempre ocupado em pensar, em pensar que não pensa, em pensar que não sente, em pensar que... Eu não penso, eu não sinto, eu não desejo. Ele está ocupado nesses pensamentos. Você vê que até ele não tem como parar. Nós almas eternas somos ativas. Nós somos ativas, sempre ativas. Você vê, dorme. Você vai dormir, o corpo fica inativo. O corpo material morto vai lá, fica inativo na cama, mas você, alma eterna, está aí sonhando todo tipo de coisa, está ativo. E agora você acha que quando a gente se libertar deste mundo material, desse corpo material, nós vamos ficar inativos? Não vai dormir. Não tem como. Nós somos ativos. É nossa natureza. Nós sempre estamos pensando, sentindo e desejando. No caso dos impersonalistas, ele está ativo nesses pensamentos. Eu não penso, eu não sinto, eu não desejo. Eu não penso, eu não sinto, eu não desejo. Eu não penso, eu não sinto. Fica nessa aí, até cair aqui de novo, né? Aí ele fala, peraí, pô, deixa eu pensar outra coisa, deixa eu sentir outra coisa, deixa eu desejar outra coisa, aí puf, ele cai. Se é que um dia vai conseguir se fundir na luz ou no corpo de Deus, né? Porque não é fácil, não. Mas é outro assunto. Tá bom, Bimala. Todos estes propósitos se cumprem perfeitamente através da prática da consciência de Deus, Krishna. Por isso que a gente repete aqui, né? Que é o serviço prático e amoroso a Deus, porque é muito prático e qualquer pessoa pode e deve praticar. E quem pratica o prático serviço prático e amoroso a Deus, vive satisfeito, fica satisfeito, satisfaz Deus e vive satisfeito. Primeiro ele satisfaz Deus. Aí Deus, satisfeito com o serviço prático e amoroso que ele prestou a Deus, Krishna, dá satisfação, porque Krishna é a fonte da satisfação. E ele só vai dar satisfação para quem ele ficar satisfeito com essa pessoa. Então, se a pessoa não satisfaz Krishna, sem chance de ficar ou viver satisfeita. Pode até se enganar por algum tempo, né? Mas não fica e não vive satisfeito. Tá bom, já parei de falar para sua satisfação, Bimala. E de alguns ouvintes também, né? Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é mais um Bhagavad Gitazinho, não é mais um livrinho, não. É o Bhagavad Gita como ele é. Quem tem o Bhagavad Gita como ele é não precisa mais nada. Mais nada não, precisa de ler o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavad Gita, se associar com os praticantes do Bhagavad Gita e viver feliz, em paz e satisfeito. É isso aí. Tá bom, já parei de falar, então esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí, já cliquei aqui, que já aparecem aí várias opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros de Prabhupada. Já está passando, clica aí, que eu clico aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, é a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu. Chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. E se você descer mais 4 livros, você encontra aí o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. É porque geralmente quando empresta não volta mais, né? Então, você já sabendo disso, você já empresta mesmo. Já empresta. Ou então, dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, já estamos na sequência do programa e estamos depois do Gita, já estamos depois do Bhagavad Gita, então vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna. Você não deixou falar no começo do programa, Bimala, de repente agora já não dá mais tempo para muita gente, né? Ah, não, se a pessoa tiver ligada, ela vai olhar, tá? Não, a senhora tem razão sempre. Não, sim senhora, a senhora é a dona da verdade. Ah, não, dona da verdade é Krishna, a senhora é representante do dono da verdade. Tá bom, Bimala. Bom, então o Festival Transcendental Hare Krishna acontece todos os finais de semana e você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha, não, na segunda linha não, você desce aí e já encontra os endereços do Brasil inteiro. Na terceira linha tem um abecedário aí, você clica aí, ó. Deixa eu clicar aqui. Já aparecem aí os endereços do Brasil inteiro por ordem alfabética. Se você clicar na letra T aí, vou clicar na letra T aqui. Você já cai lá na letra T, ó. Quer ver? Templos no Brasil. Não, já está aí, individual. Templos no mundo. Você clica aí e você já encontra os endereços do mundo inteiro, onde você encontra templos, comunidades, centros culturais, Hare Krishna. E aí você canta, dança, come e bebe com os devotos de Deus neste Festival Transcendental Hare Krishna. Voltar, vou apertar o voltar aqui, voltei. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E não vai dar tempo? Não vai dar tempo? Já não deu tempo para você, não deu tempo. Então, faz um retiro, isso mesmo. É, tem retiros Hare Krishna aí, vai recarregar as baterias, né? É, dar uma refrescada na cabeça, recarregar as baterias, se encher de energia transcendental para aguentar esse mundão aí que está desabando, né, Bimala? Então, na letra R de retiros, deixa eu ver aqui, está funcionando. Está uma beleza esse site, hein, Bimala? Está funcionando, hein? É o melhor site que nós temos aqui. Só tem esse. Então está aqui, ó. Ah, restaurantes. Caiu no lugar certo. Não, retiro, desce mais um pouco. Retiros. Retiros Hare Krishna, fazendas, resortes, pousadas e hotéis. Tá aí, ó. Os endereços para você fazer o seu retiro. Qualquer época do ano, tá? Só faz contato antes para ver se, de repente, dependendo do estado, a cidade, o lugar aí, tá aberto ou tá fechado, né? É a história do abre e fecha. Tá, sim, senhora. Já vou voltar aqui. Voltar, parar de falar. Tá. Ah, então, nesta segunda-feira o jejum deverá ser quebrado das 6h04 às 10h03 da manhã. Então, quebrar o jejum das 6h04 da madrugada. Não, já é manhã, né? Das 6h04. É para algumas pessoas é madrugada, Bimo. Não, 6h já é manhã. Para quem acorda cedo, é manhã. Agora, para quem acorda tarde, é madrugada ainda. Das 6h04 às 10h03 da manhã, quebrar o jejum. Eu gosto de quebrar mais ou menos no meio. Tá bom, já ninguém perguntou. Tá assim, sim. Ih, a Vrinda tá nervosa aí, Bimala. Bom, o que eu ia falar mesmo? Ah, já falei demais. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Ujiraye Shrinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, o encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos exatamente no ponto onde íamos ouvir o que o Bhagavad Gita fala dos Mahatmas de verdade, né? Então, no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 13, Shri Krishna fala dos Mahatmas desta maneira. Mahatmanas tu mampata, daivim prakritim ashrita, bhajanti ananya manaso, gyatva bhutajim aviyayam. Ó filho de Prita, aqueles que não são iludidos, as grandes almas... Quem é iludido se mete em política, né? Quem não é iludido não se mete em política. Estou falando isso hoje, né, Bimala? Porque no balanço das horas tudo pode mudar, né? Vai mudar. Futuramente vai mudar, né? Futuramente os devotos poderão até entrar na política e liderar o mundo inteiro. Vai saber os planos de Cristo, né? Mas atualmente... Não, estou falando pensando em Gandhi, porque Gandhi era iludido com política e acabou morrendo por causa disso, né? Prabhupada avisou, olha, se você não abandonar a política, você vai ter uma morte em glória. Mas é outro assunto. Não, não é outro assunto, é uma Mahatma de Araque. Gandhi era uma Mahatma de Araque. Aqui está se falando dos Mahatmas de verdade. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, sim senhora. Ó, filho de Prita... Aqueles que não são iludidos, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam plenamente no serviço prático e amoroso a mim, por saberem que eu sou a suprema personalidade de Deus original e inexaurível. Prabhupada falou para os devotos, melhor não se meter com política, não se meta com política, né? A orientação hoje, a última orientação que nós tivemos da ISKCON, né, do GBC, né, do Corpo Governamental Mundial, é que cada um deveria votar segundo a sua consciência. Então, por isso que nós devemos adquirir a consciência de Krishna, praticar a consciência de Krishna para não se iludir, para nos tornar Mahatmas, grandes almas, pessoas não iludidas. Os Mahatmas não estão sob a influência das garras da energia ilusória, mas sim sob a proteção da energia transcendental. Por causa disto, o verdadeiro Mahatma, a verdadeira grande alma, está sempre ocupada no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Está vendo? Qual é a ocupação da grande alma, do Mahatma de verdade? Se ocupar no serviço prático e amoroso a Deus. Prito Maharaja exibia todos os sintomas de um Mahatma. Portanto, este verso menciona que ele é Duryo Mahatam, ou seja, o melhor dos Mahatmas. A melhor das grandes almas. Por estar sempre satisfeito, Maharaja Prito cumpria seus deveres de maneira mais... Ou da maneira, desculpem, tá, Bima? Se me apressa, eu erro tudo. Por estar sempre satisfeito, Maharaja Prito cumpria seus deveres da maneira mais perfeita possível, de acordo com o momento e com a situação, força e posição financeira. Seu único objetivo em todas as suas atividades era satisfazer a verdade absoluta, Krishna. Dessa maneira, ele agia corretamente. Maharaja Prito era um monarca responsável e tinha que cumprir os deveres de governante, de rei e de devoto ao mesmo tempo. Sendo perfeito no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, ele podia cumprir seus deveres prescritos com perfeição plena, de acordo com o momento e as circunstâncias, e com sua capacidade financeira e habilidade pessoal. A este respeito, a palavra Karmani neste verso é significativa. As atividades de Prito Maharaja não eram comuns, pois estavam relacionadas com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Srila Rupa Goswami adverte que as coisas favoráveis ao serviço prático e amoroso a Deus não devem ser rejeitadas. Tampouco as atividades favoráveis ao serviço prático e amoroso a Deus devem ser consideradas trabalho comum ou atividades frutivas. Por exemplo, um trabalhador comum conduz os seus negócios a fim de ganhar dinheiro para o seu gozo dos sentidos. Pode ser que um devoto realize o mesmo trabalho exatamente da mesma maneira, porém o seu objetivo é satisfazer o Senhor Supremo Krishna. Consequentemente, suas atividades não são comuns. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Parece a mesma coisa. É vida material. É muito simples. Prabhupada nos ensina, né? Vida material, viver para desfrutar. Vida transcendental, viver para satisfazer Deus. Essa é a diferença, né? Então, quando a pessoa pensa nela e nos seus subprodutos, seus filhos, mulher, esposa, sociedade, amizades, amores, é vida material. Quando o cara vive para Deus, é vida espiritual, é vida transcendental. Mas para viver para Deus, primeiro é preciso conhecer Deus, né? Sem conhecer Deus, como você vai satisfazer Deus? Aí fica difícil, né? Consequentemente, suas atividades não são comuns. Pode parecer, né? O devoto pode parecer que é uma pessoa comum, parece que faz coisas comuns, parece que leva uma vida comum, mas não vive, não. Porque seu objetivo é satisfazer Deus. Então, não se engane. Portanto, as atividades de Prito Maharaja não eram comuns, mas sim transcendentais, pois sua meta era satisfazer o Senhor Krishna. Assim como Arjuna era guerreiro, teve que lutar para satisfazer Krishna, Prito Maharaja cumpria seus deveres reais para a satisfação de Krishna. De fato, tudo que ele fez como imperador do mundo inteiro era perfeitamente digno de um devoto puro. Portanto, um poeta devoto de Deus diz que Vaishnavera Kriya Mudra Vigena Bujaya. Ninguém em português, ninguém pode entender as atividades de um devoto puro de Deus. As atividades do devoto puro de Deus podem parecer atividades comuns, mas por trás delas existe um profundo significado, a satisfação do Senhor Krishna. A fim de entender as atividades de um devoto de Deus, é preciso se tornar muito perito. Maharaja Prito não se permitia agir fora da instituição que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, embora, como um devoto de Deus, ele fosse um devoto de primeira classe, transcendental a todas as atividades materiais. Ele permanecia em sua posição de governante para governar o mundo e, ao mesmo tempo, mantinha-se transcendental a essas atividades, satisfazendo a suprema personalidade de Deus, Krishna. Dissimulando sua condição de devoto puro, externamente ele se manifestava como um rei muito poderoso e consciencioso. Em outras palavras, nenhuma de suas atividades era executada para o seu próprio prazer, para o seu próprio gozo dos sentidos. Tudo o que ele fazia destinava-se à satisfação dos sentidos do Senhor Krishna. Explica-se isto claramente no verso seguinte. Tem que ladear a página aqui, Bima. E parar. Tá bom parar aqui. Nesse verso, para ler um pouco do livro de Krishna. Maharaja Prito dedicava-se completamente a ser um servo eterno da suprema personalidade de Deus, Krishna. É, quem ama Deus, serve Deus. Não tem jeito de amar sem servir. Quem ama, serve. Quem não ama, quem faz só um H, não serve, né? E para que que serve um servo que não serve? Para nada. Só para enganar os trouxas. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros de Prabhupada. Clica aí, que eu clico aqui e já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, você já encomenda a sua, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler o livro Krishna. Não abriu, Bimala? Ah, Krishna Balarama, Arada, que cruz pesada. Minha prece, nem abriu o livro agora. Você otimiza o seu lado e o meu lado fica aí atrasado, né? Tá bom, Bimala. Não é fácil, não. Ai. Krishna Balarama, Arada, Gopis. Krishna Balarama, Arada, Gopis. Krishna Balarama, Arada, Gopis. Socorro! Não é fácil, não. Tá, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman, Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Vamos lá, calma, já estou chegando lá. Cheguei. Deixa eu salvar, senão depois perde tudo. Paramos aqui. Ao chegar ao portal de Dwaraka, o sacerdote... o mensageiro que Rukmini mandou, né? Ao chegar ao portal de Dwaraka, o sacerdote Brahmana informou o porteiro de sua chegada, e o porteiro o conduziu ao local onde Krishna estava sentado num trono de ouro. Como o sacerdote Brahmana teve a oportunidade de ser o mensageiro de Rukmini, ele foi afortunado bastante para ver a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é a causa original de todas as causas. Um sacerdote Brahmana é o professor transcendental de todas as divisões sociais. O Senhor Shri Krishna, a fim de ensinar a todos a etiqueta védica de como respeitar um sacerdote Brahmana, imediatamente se levantou e ofereceu o seu trono a ele. Quando o sacerdote Brahmana estava sentado no trono de ouro, o Senhor Shri Krishna começou a adorá-lo exatamente da maneira que os semideuses adoram Deus, Krishna. Dessa forma, ele ensinou a todos que adorar o seu devoto é mais valioso do que adorar ele mesmo. No devido tempo, o sacerdote Brahmana tomou seu banho, aceitou sua refeição e descansou numa cama completamente forrada com seda macia. Enquanto ele descansava, o Senhor Shri Krishna se aproximou silenciosamente, com grande respeito, pôs as pernas do sacerdote Brahmana em seu colo e começou a massageá-las. Dessa forma, Krishna apareceu perante o sacerdote Brahmana e disse: meu querido sacerdote Brahmana, espero que você execute os princípios religiosos sem nenhuma dificuldade e que sua mente esteja sempre numa condição pacífica. Diferentes classes de pessoas no sistema social são dedicadas às várias profissões, e quando alguém inquire sobre o bem-estar de uma pessoa em particular, isso tem que ser feito com base na ocupação dessa pessoa. Portanto, quando alguém inquire sobre o bem-estar de um sacerdote brâmana, as questões devem ser redigidas de acordo com sua condição de vida a fim de não perturbá-lo. Uma mente pacífica é a base para se tornar veraz, limpo, equilibrado, autocontrolado e tolerante. Está vendo, Bimala? Uma mente pacífica é a base para se tornar veraz, limpo, equilibrado, autocontrolado e tolerante. Assim, por obter conhecimento e conhecer sua aplicação prática na vida, a pessoa fica convencida sobre a verdade absoluta, Krishna. O sacerdote Brahmana sabia que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e ainda assim ele aceitou o serviço respeitoso do Senhor Krishna com base na convenção social védica. É porque quando Deus vem neste mundo, ele dá exemplo, né? Ele segue as escrituras védicas, segue os mestres espirituais e segue as pessoas santas. E no caso aqui, serve, né? Estava servindo essa pessoa santa, esse sacerdote brâmana, só para dar exemplo. O Senhor Shri Krishna atuava como um ser humano comum, porque pertencia à divisão dos governantes no sistema social, e por ser um jovem rapaz, era seu dever mostrar respeito a tal sacerdote brâmana. O Senhor Krishna continuou: ó melhor entre todos os sacerdotes brâmanas, você deve sempre permanecer satisfeito, porque se um sacerdote brâmana estiver autossatisfeito, não será desviado de seus deveres prescritos, e simplesmente por se fixar em seus próprios deveres prescritos, todos, especialmente os sacerdotes brâmanas, podem obter a perfeição mais elevada de todos os desejos. Mesmo se uma pessoa for tão opulenta quanto o rei do céu, Indra, se não estiver satisfeito, inevitavelmente tem que transmigrar de um planeta a outro. Uma pessoa assim nunca pode ser feliz sob quaisquer circunstâncias. Porém, se a mente da pessoa está satisfeita, mesmo se for desprovida de sua posição elevada, ele pode, ou ela, né, a pessoa pode ser feliz com a vida em qualquer lugar e todo lugar. Essa instrução de Krishna para o sacerdote brâmana é muito importante. O significado é que um verdadeiro sacerdote brâmana não deve ser perturbado em nenhuma situação. Nesta era moderna de Kali Yuga, os falsos sacerdotes brâmanas aceitaram a posição abominável de trabalhador, de classe baixa, ou abaixo da classe dos trabalhadores, e mesmo assim querem se passar por sacerdotes brâmanas qualificados. Na realidade, um sacerdote brâmana qualificado sempre se fixa em seus próprios deveres e nunca aceita aqueles deveres de um trabalhador ou uma classe abaixo de trabalhador. É aconselhado nas escrituras autorizadas que um sacerdote brâmana pode, sob circunstâncias complicadas, aceitar a profissão de um governante ou mesmo de um comerciante, porém nunca deve aceitar a profissão de um trabalhador. O Senhor Krishna declarou que um sacerdote brâmana nunca deve ser perturbado por quaisquer condições adversas da vida, se ele escrupulosamente se fixar nos seus princípios religiosos. Em conclusão, o Senhor Shri Krishna disse: eu ofereço minhas respeitosas reverências aos sacerdotes brâmanas e aos devotos de Deus, porque os sacerdotes brâmanas estão sempre autossatisfeitos, e os devotos de Deus estão sempre dedicados às atividades de bem-estar para a sociedade humana. Eles são os maiores amigos das pessoas em geral. Ambos estão livres do egoísmo falso e estão sempre numa condição mental pacífica. O Senhor Krishna então desejou saber sobre os soberanos, os governantes do reino do sacerdote Brahmana. Assim, ele inquiriu se os cidadãos do reino estavam todos felizes. A qualificação de um rei é julgada pelo temperamento das pessoas no reino. Se estiverem muito felizes em todos os aspectos, deve-se entender que o rei é honesto e executa seus deveres justamente. Krishna disse que o rei em cujo reino os cidadãos são felizes é muito querido para ele. Claro que Krishna pôde entender que o sacerdote Brahmana veio com uma mensagem confidencial, por isso ele disse: se você não tiver nenhuma objeção, eu lhe dou permissão para falar da sua missão. Assim, muito satisfeito com esses passatempos transcendentais com o Senhor Krishna, o sacerdote Brahmana narrou toda a história de sua missão para vir e ver Krishna. Ele pegou a carta que Rukmini escreveu para Krishna e disse: essas são as palavras da princesa Rukmini. Meu querido Krishna, ó infalível e mais belo, qualquer ser humano que vier a ouvir sobre sua forma e seus passatempos transcendentais imediatamente absorve por meio de seus ouvidos o seu nome, fama e qualidades. Assim, todas as suas dores materiais cessam e ele fixa a sua forma em seu coração. Através desse amor transcendental por você, ele sempre vê você dentro de si mesmo, e por esse processo todos os seus desejos se tornam satisfeitos. Similarmente, eu ouvi sobre suas qualidades transcendentais. Eu posso ser sem vergonha de me expressar tão diretamente, mas você me cativou e tomou meu coração. Você deve suspeitar que sou uma menina não casada, de idade jovem, e pode duvidar da minha retidão de caráter. Porém, meu querido Mukunda, você é o leão supremo no meio de todos os seres humanos, a pessoa suprema entre as pessoas. Qualquer menina, apesar de não estar fora de seu lar ainda, ou qualquer mulher que possa ser da mais alta castidade, desejaria casar com você ao ser cativada por seu caráter, conhecimento, opulência e posição sem precedentes. Eu sei que você é o esposo da deusa da fortuna e que você é muito bom com seus devotos, por isso eu decidi me tornar sua criada eterna. Meu querido Senhor Krishna, eu dedico minha vida e alma a seus pés de lótus. Eu aceitei a vossa senhoria como meu esposo selecionado. Oh, Krishna Balarama, que cruz pesada, viu? Olha que eu estou embalando aqui, toca essa coisa aí. Ah, temporizador, tá. Deixa eu continuar aqui, só acabar aqui de ouvir a carta de Rukmini, o que Rukmini falou através do sacerdote Brahmana, e já vou parar, Bimala. Oh, Krishna Balarama, que cruz pesada. Eu aceitei vossa senhoria como meu esposo selecionado, e por isso eu peço a você que me aceite como sua esposa. Você é o Supremo Poderoso, ó pessoa de olhos de lótus. Agora eu pertenço a você. Se aquilo que é desfrutável para o leão... Vou ler. Se aquilo que é desfrutável para o leão comer for levado pelo chacal, será um caso ridículo. Por isso, eu peço que você cuide de mim imediatamente, antes que eu seja levada por Shishupala e outros príncipes iguais a ele. Meu querido Senhor Krishna, no meu nascimento anterior, eu devo ter feito trabalho público de bem-estar, como furar poços e plantar árvores, ou atividades piedosas, como executar cerimônias ritualísticas e sacrificatórias e servir o mestre espiritual superior, os sacerdotes brâmanas e os devotos de Deus. Por essas atividades, talvez eu tenha satisfeito a suprema personalidade de Deus, Narayana. Se for assim, então eu desejo que você, Senhor Krishna, o irmão de Balarama, faça o favor de vir aqui e agarrar a minha mão para que não seja tocada por Shishupala e sua companhia. O casamento de Rukmini com Shishupala já estava marcado, por isso ela sugeriu que ele a raptasse, para que isso pudesse mudar. Legal, vamos parar aqui então. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, né? krishnafm.com.br, já falei, mas não tem problema, é bom que as pessoas decoram, Bimo. Aí na segunda linha já está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história com todos os detalhes no décimo canto. Depois você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que fala nos mínimos detalhes sobre os passatempos mais íntimos de Deus. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, já apareceu o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Chiravanachari, Jayo Radha Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Chiravanachari, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva. Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Matsu Divina Graça Ase Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Mat Sua Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prensikahu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri, Shri Radha, Krishna, Gopa, Gopinata, Shamakunda, Radhakunda, Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Prihat Mridanga Kijai, Samaverta Bhakta Vrinda Kijai, Goura Premanande. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai, Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Itinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushya Siddhanta Nasleta.